playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, bem-vindo à playlist do Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Petencourt, estarei convosco ao longo das próximas duas horas. A emissão de hoje, a segunda da playlist, será marcada sobretudo pelo pop-rock britânico, com destaque para o movimento de Manchester, também conhecido por movimento de Madchester, ocorrido naquela cidade inglesa no fim da década de 80 e início dos anos 90 do século passado. Sejam, portanto, bem-vindos mais uma vez à Playlist, o novo programa da Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21h. Começamos com Supersonic, do Oasis, e continuamos com Chet Seven e Johnny Marr, com as músicas Dolphin e Hi Hello, respectivamente. Deixe-se estar desse lado, bom fim de semana. Would you give blood if you had any? Or would you say I'm good or out of far too many? Fish in the sea, won't you please say that again? Shame on you. Sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. Say and you go and só agora chegou, está a ouvir a nova playlist do Rádio Clube de Angra. Continuamos com Sandstorm, dos Cast, Right Here, Right Now, dos Jesus Jones e dos Primal Scream, Moving On Up. Tenha uma grande noite de sábado. Esta é a playlist de Miguel Bettencourt. Oh! aos sábados, das 19 às 21 horas no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Estiveram na Ilha Terceira em 2010 e proporcionaram um grande concerto nas São Joaninas. São ingleses, vieram de Manchester e encheram as medidas de quem assistiu ao concerto em Angra do Heroísmo. Falo, claro está, dos James, Destiny Calling. So we may be gorgeous, so we may be famous, come back when we're getting old. Cover us in chocolate, sell us to the neighbors, frame us in a in a test tube, sell us to the multitude. Guess that's the price of fame. She likes the black one, he likes the posh one. Cute ones are usually gay. Here we come, this is our destiny calling. We're freaks, this is our Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde. Depois dos James, chegam agora os míticos Stone Roses com I Am The Resurrection e, logo a seguir, The Seahorses com Love Is The Law. Continuamos, pois, em Manchester. Esta é a playlist de Miguel Bettencourt. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. The light in your eyes, the smile. Os dois últimos grupos que ouvimos, The Stone Roses e The Seahorses, têm em comum o mesmo guitarrista, John Squire, e é considerado por muitos uma lenda viva da música pop-rock britânica, concretamente aquela que nos chega de Manchester. A fechar a primeira hora da playlist, The Dream Syndicate, com Glide. Eu, da minha parte, regresso dentro de poucos minutos. Até já! I just playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, bem-vindo à segunda hora da playlist do Rádio Clube de Angra. Sou Miguel Petencourt e assino esta playlist ao longo de 2 horas, aos sábados, das 19 às 21 horas. No início desta segunda hora, deixámos Manchester e rumamos até à Suécia para ouvirmos The Knife e a música Heartbeat. Prosseguimos com First Light, de Django Django, e depois teremos The Avener com Fate Outlines e Who Made Who com Keep Me In My Plane. Deixe-se ficar por aí. Até já. since he's known our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Betancourt. And there won't be a party with the weather in front. The shallower out elsewhere now. We are heading straight into the fade-out line. Deeper down. Esta é a playlist de Miguel Bettencourt. Votos de uma boa noite de sábado na companhia do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Esta é a playlist, programa de Miguel Bettencourt no RCA, aos sábados das 19 às 21 horas. De Who Made Who passamos para Radiohead com a música Jigsaw Falling Into Place. Depois, uma curta pausa para publicidade e arrancamos para a reta final da playlist com Gas Compass. Até já. just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your body disappears. No longer wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission. Before the night out, before the animal noises, closer get cameras, before you come atop. Between the notes, the beat goes round and round. The beat goes round and round. I never really got there. I just pretended that I was a blunt instrument. As I set up shotguns, come on and let it out. Come on and let it out. Come on and let it out. Come on. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Walk the Walk, de Guess Combes, ex-vocalista e guitarrista dos Supergrass. Entramos agora na reta final da playlist deste sábado, dia 15 de junho, no Rádio Clube de Angra. A entrar no alinhamento desta emissão estão Belle and Sebastian, com Perfect Couples, a que se seguirão Spoon e Archive, com They Never Got You e Kings of Speed, respectivamente. Até já! Get in the frame. sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Tencourt. Think of a one new Esta é a playlist de Miguel Bettencourt. A música, a derradeira escolhida para a playlist de hoje, tem o carimbo de Depeche Mode. Eu sou o Miguel Bettencourt e marco encontro consigo na próxima playlist no Rádio Clube de Angra, de hoje a uma semana, no horário habitual, das 19 às 21 horas. A seguir, deixe-se ficar com o mais jazz da Daniela Silveira e depois chega-nos o giradiscos do Lino Inocêncio. Votos de um excelente fim de semana. It's no good, Depeche Mode.